Salvador, boa noite, Gol 9032, passando 170. Gol 9032, identifique chegada mar e desça até o nível 050. Prevista espera em Itape até a abertura da pista. Gente, via Mari, o Gol 9032, prevista espera em Itape, prevendo pouso em Salvador para 0705. Gente, olha o número 2 na aproximação, o 9032. Gente, graças, 9032. Gol 9032, desvio esquerda, proa 025 por 20 milhas. Proa, comandante? É, proa 035 agora, 035. Ok, ciente, tá livre de desvio, 9032. Obrigado. 01, desça para 2000 pés, espera agora em Simbra. 2000 e Simbra, 3201. Ativo, faltam 7 minutos para a abertura da pista. Ah, sim, senhor. Salvador, azul 4177 para o táxi, 87 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna com fim. No 013. Ou no 013, até 2000 pés, espera Simbra 3201. Azul, só informação, a infraero já está fazendo a vistoria da pista 1028 para liberar agora o 00. Confirme se prossegue mesmo assim para o 17. vai pra 197 mesmo, 4177. Planta livre, Lima, Mike, vai chamar na Quebec para ingresso a partir da Quebec. Gente, via Lima, Mike, e vai chamar no ingresso a partir da Quebec, azul 4177. Jet 5898, estamos com a informação Golf, nível 340, com destino a Confins. Segundo a informação da torre, já está sendo feita vistoria para liberar a pista. Sim, ingressão em ordem, 903. No portão 5, autorizado logo após a passagem do Embraer da Azul, agora retaguarda. E após a passagem do Azul, puxa só, né? Tendo curva de afastamento em cima da TAM 3201. Ciente, 3201. Prossiga, senhor. Informo que a infraero já fez a vistoria da pista e que a 00 vai estar tá disponível, ok? Se quiser decolar da 10, programa-se. Com certeza, muito bom. Vamos para a 10 então. A saída é a mesma, da é o linha da B10. Obrigado. Livre, reporte estabilizado na final da pista 10, 3201. Autorizado 10, 3201. Gol 9032. Desça para 3000 pés, continue na chegada à área, reporte localizador número 2 para pouso. O ajuste no 0 no 3. Gol 9032. 3000 no 0 no 3. Abandono de espera, prosseguindo para o ILS, gol 9032. Ingressando na Quebec para ingresso. Autorizado, ingresso na 17 a partir da Quebec, chame a linha de pronto azul. Charlie autorizado ingresso a partir da Quebec, chama enviado e pronto, 417. 5898, cópia. Na sua escuta, prossiga. Autorizado com fins 340, decolagem da pista no zero com curva direita, da Euleda, após Leda Bridge, após Bridge direto, controle 1 no 935 e aciona 5054. Está autorizado então 340 com destino a Confins, decolando a pista 1-0 com a primeira curva à direita, saída da El após Leda Bridge e direto. 11935 controle 5054, vai ser o transponder 5898. Correto, 5898 amplo. Tamara, obrigado, está no portão número 4. Para o táxi web 6749, com 131 a bordo, 4 horas e 15, alterna Galeão. 3201, 1 milha para externo, chame agora a torre, 1-8-6-12, 3201. 1-8-6-12, 3201. Change azul, aguarda para decolagem. A gente mantém a frequência de pau. 3201, autorizado pouso no zero, vento 170 graus com 10 nós. Assente autorizado, pouso no zero, 170 com 10, então 3201. Pedro 32, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, reporte estabilizado na 032. Cente 4177 está aguardando o tráfego na final no zero. Só um instante. Confirmado, TAN 3201, autorizado pouso no zero, 180 graus, com no zero nós. Assente, autorizado, 3201. Pronto, web 6749. Após o tráfego na curta, nem mantém o web. Nem mantém, após. Só o web 5898, está na posição 4, para o pushback, acionamento. Só no 7. Tive decolagem, só no 7. Autorizado push para o TAC, chame na frequência 118.612. 118.612, obrigado. Estou autorizado, chama o TAC. TAN 3201 no solo 04, libera a direita, Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette 9, 3201, mantém escuta. Afirmativo. Falando Salvador para o pushback acionamento, objeto 5717 no gate 10. Só um instante, Web. Do 4177, decolou 05, 1935, bom voo. 1935, bom dia, 4177. Controle Salvador, bom dia, Azul 4177. Azul 4177, contato radar, subiu, mantém o nível 360, sede da EL. Só mantém 360 na da EL 4177. Estabilizou o gol 90, 32. 2 milhas para externo, complete final LS, chame a torre no 862, gol 9032. 8062, 9032. Recebe 5717, livre push, chame para o táxi na 118612. Chamaré para o táxi na 7717. Entre decolagem leve. O voo 9032 aguarda a pista livre. Aguarda, 9032. É o próximo para cobre, mais um minuto só. Ok, aguardando, 3602. Guru 9032, autorizado pouso no 70 graus com 8 nós. E pouso no 0, no 732. Web 6749, 1935 ao 08, bom voo. Obrigado, bom dia, senhor. Salvador Web 5898, está pronto para o táxi com 112, 112 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Galeão. Autorizado até o ponto de espera, o ajuste 1013, chama pronto para decolagem. Web 5898. 1013, ponto de espera da 10, chamada pronto, 5898. 5898, correção. Máximo manter o 340, mantém a saída da EL. 4-0 para Israel, Web. 9032, Azul 0, direita, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 9032. São 3601, cópia. Tá 3601, prossiga. São Paulo autorizado 360, decolagem da pista no zero, curva direita, da El Leda, após Leda Bridge. Em Bridge, intercepta Upper Zulu no meio e segue na rota conforme o plano. Controle 119, decimal 35, 5050, transponder. Upper 360, aprovado. Terra Bravo, Terra Papá, Congonhas, 360, via Upper Zulu no meio. Decola a pista 10, saída da El. Transição Leda, após voa direto Bridge, após Zulu no meia, Bravo até o Zulu, direto 30. O transponder 5050, controle Salvador no 935. Estamos no portão 9, pronto para o posto de ajustamento, na 360. Aguarde para o posto, tem um Webjet na retaguarda, já deve iniciar ataques. Ok, na sua escuta, obrigado. Torre Salvador, Webjet 5898, ponte espera da 1-0, está pronto para a decolagem. Web 5898 autorizada, linha de decolar 170 com 8 nós. 170, 8 nós, a decolagem autorizada, pista no 0, Web 5898. Solo Web 57, não, torre Web 5797, para o táxi, 146 bordo, 6 horas e 40, alternando com o fim. Autorizada até o ponto de espera, Juliette Alfa, 18, o ajuste 1013, chama pronto a decolagem o 5797. O TAN 3601 confirmando, pronto para posicionamento? Afirmativo, TAN 3601. Autorizado puxar, solicito que puxe mais recuado, um pouco mais recuado, que o tráfego da companhia vai ingressar para estacionar no 9. Ok, vai orientar o rebocador. Obrigado, TAN 3601, informa aí, pronto para o táxi. 9032, ingresse na Quilo para o pátio 3, a informação da infraera é posição 5 no pátio 3. Ok, Quilo, pátio 3, posição vai ser assim. Azul 4177 passando 160 para o 360. Chame Recife, na frequência 128, DC, mal 8, azul 4177. 288, bom dia. Após passagem do Webjet, pode ingressar, observando o tráfego da companhia que está puxando no portão 9. Vai puxar um pouco mais recuado para possibilitar seu parqueamento no 9. Assente, é Web, Juliette, pátio 1, aguarda o TAN 3201. Jet 6749, chame Recife, frequência 288. 288, muito bom dia, senhor. Bom dia, tamo bom. 49. Bom dia, aguarde um instante. Ponto espera, dona Zero, objeto 5717. Ali mantém 5717. Ali mantém o objeto 5717. 5898, decolou aos 15, 1935, bom. 1935, obrigado. Controle, bom dia, Web MS. 5898, decola, passa 2300 no perfil da Gael. Objeto 5898, contato radar, submanter 1340, vou ir na Proide da Gael. Proide da Gael, mantém 340, obrigado. 075, Fox Lima. Fox Lima, Libertador, Chame Táxi. Web 5717, 170 graus, cono 09, livre decolagem. Livre Salvador, Webjet, Juliette, November. Prossiga. Solicitação de reboque pushback da posição 5 do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Confirmando, iniciando no pátio 3, está autorizado o reporte ingresso no pátio 1. Afirmativo. Fox Lima, chama ingresso no 7013 e é o ajuste para o B único. 2 a bordo. Salvador, bom dia, Web 5808, informação até autorização 340 para Goiânia. Web 5717, aos 18, 1935. 1935, objeto 5717. A Goiânia, aguarde o 5808. Guardando o 5808. Objeto 5717, contato radar, sub mantém o nível 340, mantém a saída da EL. Mantém a saída da EL, 340, objeto 5717. Autorizado isso, Fox Lima chama a linha de pronto.